Eu quero São Paulo assim, com a mãozinha no céu. Quando a gente acha que tá por cima, que é só mais uma crise, que logo ela volta, aí acontece isso aqui, ó. Agora eu sei que já era. Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela. Me bloqueou das suas redes sociais. Até aí de boa, mas um término à toa, nada demais. Talvez ela volte atrás, pensei. Eu tava triste, mas tava suave. Até mandarem sua última postagem da sua nova tatuagem. O maldito girassol da costela apagou meu nome dela, me cobriu da pele dela. O maldito girassol tatuado me deixou no seu passado. Realmente eu tô por baixo. Agora eu sei que já é. Agora eu sei que acabaram as minhas chances com ela. Você imagina isso acontecer? Ah, oh, maldito girassol, seu fone. Quero pra cima, São Paulo. Me bloqueou das suas redes sociais. Até aí de boa, mas um término à toa, nada demais. Talvez ela volte atrás, pensei. Eu tava triste, mas tava suave. Até mandarem sua última postagem da sua nova tatuagem. O quê? O maldito girassol na costela apagou meu nome dela, me cobriu da pele dela. O maldito girassol tatuado me deixou no seu passado. Acabaram as minhas chances com ela.